Eu preciso viver, eu preciso mudar. Preciso de algo para acreditar. Emissários do gueto falando a realidade. Emissários do gueto sem falsidade. Relatando alguns fatos que acontecem aqui em Franca. Aqui é mais um preto que não acredita em herança. A única herança que o meu pai me deixou foi honestidade, o respeito e o amor. Me ensinou várias fitas pra eu sobreviver na malandragem deste mundo. Pode crer, é difícil de vencer, eu tenho que me ligar que um dia a minha hora também vai chegar. E aproveitar o tempo que me resta fazendo correrias melhores e já é. Eu tava lá em casa, martelou na minha mente. O meu pai me falou para eu ser um cara crente, correr atrás daquilo que eu acreditar que eu ia me dar bem. Era só tentar, infelizmente ele não está aqui. Sangue bom, ele foi dessa pra melhor. Ladrão, se liga aí, me ensinou a me dar bem, a sobreviver dos problemas que existem na vida de alguém. Como tem em Franca, em qualquer lugar, o desemprego e as drogas é difícil de acabar. Enchente, várias pessoas desabrigadas, é só periferia, é só quebrada na minha área. Eu não pago pau pra ninguém. O meu pai me ensinou a ser homem e ser alguém. Tudo que eu preciso é aprender a viver, trazer conhecimento pro meu filho ser um homem de respeito e trabalhador. Como a vida inteira o meu pai me ensinou. Tudo que eu preciso é aprender a viver, trazer conhecimento pro meu filho ser um homem de respeito e trabalhador. Como a vida inteira o meu pai me ensinou. Hoje eu vou dizer pra você, o meu pai me ensinou a ser homem pra valer. O que eu aprendi eu vou levar pro meu moleque, para que um dia ele não seja um pivete que cheira cocaína e que fuma crack, que perde a sua vida atrás das grades. Não dá pra imaginar a minha vida assim. Foi por causa disso que Jesus eu conheci, e chegou na minha casa uma pessoa diferente, com um sorriso alegre e um brilho reluzente. Abriu um livro estranho e leu pra mim uma palavra de consolo e eu apenas ri. Falou que esse livro ia mudar a minha vida, para acreditar nas palavras da Bíblia. Eu não acreditei e achei muito estranho o que aquele cara estava me falando. O que mexeu comigo foi a harmonia que ele carregava em forma de alegria. Tudo que eu preciso é aprender a viver, trazer conhecimento pro meu filho ser um homem de respeito e trabalhador. Como a vida inteira o meu pai me ensinou. Tudo que eu preciso é aprender a viver, trazer conhecimento pro meu filho ser um homem de respeito e trabalhador. Como a vida inteira o meu pai me ensinou. Depois daquele dia eu fiquei observando, era uma verdade ou era só encanto? Por curiosidade eu peguei aquele livro, escrito bem na capa, Bíblia bem visível. A curiosidade só foi aumentando, o que tinha lá dentro eu só fui observando. Abri no capítulo que chama Mateus, que explicava dois caminhos na era dos judeus, que nos dias de hoje é realidade. A porta estreita tem suas vantagens, é o melhor caminho pra você escolher. Ela leva até o céu e é difícil de permanecer. A porta larga ela é mais fácil, ela leva pro inferno sem curva, vai pro saco. Acabei de contar a minha história pra vocês, alegria que eu ganhei. Um dia você pode ter, sinto uma grande vontade de cantar louvores ao meu Deus que veio me salvar, que me tirou desse mundo obscuro e com dor. E hoje eu caminho na felicidade e no amor. Tudo que eu preciso é aprender a viver, trazer conhecimento pro meu filho ser um homem de respeito e trabalhador. Toma a vida inteira o meu pai me ensinou. Tudo que eu preciso é aprender a viver, trazer conhecimento pro meu filho ser um homem de respeito e trabalhador. Toma a vida inteira o meu pai me ensinou. Tudo que eu preciso é aprender a viver, trazer conhecimento pro meu filho ser um homem de respeito e trabalhador. Toma a vida inteira o meu pai me ensinou. O único caminho certo é seguir a Jesus Cristo. Fica na fé, irmãozinho.